never, never, never left anymore. Você, me diz que é necessário. Eu digo, isso é primário. Você, diz que é necessário. Eu digo, isso é primário. Eu mudei e já era hora.

outfit. This was sitting by. Então fecha e leva tudo que for. Thank you. fosse sonho nos meus olhos sem luz. Quando eu estava com essa minha dor, seja o que for, se é amor, quando muito pouco tudo pode ser. Thank you. Lembro só no meu, só penso em te encontrar. here for semi-fine, for semi-fies. You can do, and I'm so much more. So you can do, yeah, me fine. So I'm more. And I'm so much more.